Tá ao vivo esse negócio? Ao vivo? Tá ao vivo ou não tá? Tá ao vivo, rapaziada? Ah, ao vivo, né? Ah, tá ao vivo, sim. Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e estamos iniciando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no Verdazo 1914, canal do YouTube. Ou você também pode estar ouvindo, ou vendo, assistindo ou ouvindo a gravação também em podcast e fica disponível, é claro, também no nosso site. Boa noite a todos. Tudo bem aí com vocês? O Palmeiras não perde, né? Difícil o Palmeiras perder. O recorde do Filipão vai aumentando. Semana passada eu fiz um levantamento, né? Só uma vez na história do Palmeiras um técnico conseguiu demorar tanto para perder a quinta partida. Então o Filipão já está indo para 9 meses de trabalho e só perdeu 4. A única vez que o Palmeiras ficou mais do que 9 meses, só com 4 derrotas acumuladas, foi lá em 1972. 72, 47 anos atrás, aquela academia maravilhosa do Oswaldo Brandão, que passou o ano de 72 inteiro, quase que sem perder. Só foi perder a quinta partida no 12º mês. Então o Filipão ainda precisa de mais 3 meses. Mas tem a Copa América para ajudar ele, né? Então, na verdade, ele tem que aguentar até a Copa América e um jogo depois da Copa América para bater o recorde do Oswaldo Brandão. Eu acho difícil, eu acho que não vai conseguir. Até porque tem 10 partidas do Brasileirão até lá. Mais a volta da semifinal, mais as duas finais, se a gente passar, que eu acho que a gente passa, mais 2 partidas da Copa do Brasil e 10 do Brasileirão. E mais 4 da Libertadores. É jogo pra caramba. Tá difícil, né? Difícil. Passar tudo isso sem perder. Mas o Palmeiras não perde. É difícil ganhar do Palmeiras. Então, sei lá, o Filipão tá na briga. Difícil, mas tá na briga. Muito bem. Eu tô dando uma enrolada aqui pra o pessoal ir chegando, né? Já temos mais de 150 na live, vamos em frente. Vocês estão aí trazendo notícias, vocês trazem o noticiário, é engraçado, né? Vocês que fazem a pauta, não sou eu. Vocês querem que eu comente o que vocês estão falando aí ou posso fazer minha pauta aqui, seus jabutis malditos? Dromedários. Dromedários. É o que vocês são, malditos. Deixa eu seguir minha pauta aqui, cacete. Tá bom, né? Vocês deixam. Então vamos lá. Pauta número 1. Jogo. Jogo. Teve jogo no sábado. Vamos falar do jogo. Depois a gente fala do resto. Palmeiras 0, São Paulo 0. Ou São Paulo 0, Palmeiras 0 no Morumbi. Estivemos lá, eu e Bruno Zaniolo. Pela primeira vez, nosso canal fazendo um jogo fora de casa. Né? O estádio do Morumbi é um estádio que dá condições para isso. Aliás, é excelente as acomodações para as web rádios lá no Morumbi. O que não é muito bom é o ângulo de visão. Mas aí é o Morumbi todo é assim, né? Difícil você achar um lugar bom ali para ver o jogo. Mas, de qualquer forma, é a arquitetura do estádio. Agora, as acomodações excelentes, fomos muito bem tratados, ficamos muito seguros. Então, isso que é o mais importante. Jogo bom. Tem comentarista aí que vive falando que o jogo que o Palmeiras joga é jogo ruim. Foi um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo teve pelo menos 6 chances para cada lado. E olha que para criar 6 chances de gol em cima do Palmeiras, o São Paulo teve que jogar a bola. Então jogou bem o São Paulo. Só que o Palmeiras também jogou bem, por isso que foi um jogo bom. Os dois times com propostas bem definidas. São Paulo jogando pelas pontas, basicamente. Tanto o Everton Felipe de um lado, quanto o Antony do outro. Muito bom esse Antony, né? Aliás, a gente já conheceu ele no Sub-20 ano passado. Inclusive, eu e o Zaniolo também fizemos a final da Supercopa Sub-20. Ele jogou muito bem, né? Então é muito bom jogador esse Antony. Ciscador e tal, mas pô, ele tem 19 anos, né? Imagina quando ele aprender de fato as manhas do jogo, né? Do profissionalismo. Então é um menino que o São Paulo pode colocar as fichas nele. Se bem que vai vender logo, né? Não vai segurar por muito tempo. Mas o Palmeiras também jogando muito bem. Os quatro lá da frente se movimentando bastante. Eu discordo quando falam que o Scarpa foi mal, que o Goulart foi mal. Não foram, não. Jogaram bem. Eu acho que teve muita movimentação de todos eles. Trocaram de posição. Envolveram a defesa do São Paulo. O Palmeiras conseguiu entrar driblando. Foi um jogo muito bom, né? Eu vi o vídeo do Barolo. O Barolo é o cara que eu gosto de ver. O Barolo é o Bambazo, né? É o blogueiro lá de São Paulo. Tem um canal muito, muito legal, o canal dele. A forma como ele se comunica eu acho bem legal. E ele achou que o São Paulo devia ter ganho o jogo. Que o empate foi justo, mas se alguém tivesse que sair com a vitória seria o São Paulo. Eu discordo. Eu discordo completamente. O São Paulo, assim, até criou suas chances. Mas você vê, aquele chute do Pablo, o chute do Everton Felipe, que acho que foram as duas chances reais de gol do São Paulo, que o São Paulo teve duas chances reais de gol. Os dois chutes da entrada da área, da meia-lua ali, um do Pablo e um do Everton Felipe. Os dois foram de bola sobrada ali, né? E sempre pressionados. O do Pablo passou raspando, né? A bola sobrou para ele, ele estava de frente, ele mirou o ângulo ali, tocou. Pra nossa sorte, a bola saiu. Esse foi sorte. Nossa. Não tinha o que fazer, o Everton só rezou. O chute do Everton Felipe, o Everton tava na bola. Ah, mas o Pablo cabeceou uma na trave. Pô, o Everton tava em cima da bola, né? E ainda foi pressionado pelo Edu Dracena no cabeceio. Então, assim, São Paulo teve ali seu volume razoável de jogo, chegou bastante ao ataque, mas finalizar mesmo com... não foram tantas vezes. Palmeiras até que também não, só que foram muito mais perigosas. Então aquela do Dudu na trave, o Thiago Volpi já tinha ido também. Era gol. Foi na trave. Teve aquele lance do Dudu também, que ele bateu cruzado. E o Thiago Volpi foi lá na gaveta buscar. Espalmou pro lado, o Goulart ainda pegou o rebote. Teve umas duas chances do Daverson dentro da área, que ele não foi bem. Então o Palmeiras chegou mais. E teve o pênalti, né? Que o Dudu tava na cara do Thiago Volpi. E teve o lance do pênalti. A gente vai falar bastante disso ainda, tá? Não forcem a barra, que eu não quero perder o raciocínio na linha do jogo. Então teve o pênalti, voltou. Não foi cobrado. E aí acabou o primeiro tempo. Engraçado que acabou o primeiro tempo. Só o lance do pênalti foram 4 minutos, né? Então o que que aconteceu? O Dudu tá com a bola dominada dentro da área, o juiz para o jogo, marca pênalti. Aí disse, ah não, não foi pênalti. 4 minutos depois. Aí ele encerra o jogo com 47. Pô, e os 4 minutos do VAR? Quer dizer, 47 foi só das lesões. Aliás, o Daverson também levou uma cotovelada com 1 minuto de jogo, né? E nada de VAR. Porque o VAR tem que ser usado para expulsão. Eu tô falando de VAR, não é para falar de VAR agora. Tô atropelando aqui. Já entra nesse assunto. Mas, aí o juiz acabou o jogo com 47. A bola voltou na mão do Thiago Volpi. Tinha que ter dado bola ao chão ali na marca do pênalti. Ele não parou o jogo ali, indevidamente, segundo ele mesmo? Então é bola ao chão. Bola viva ali dentro da área de São Paulo, não é bola na mão do goleiro. Quer dizer, ele tira um lance da gente, ainda dá a bola na mão do goleiro de São Paulo. Eu já tô falando de juiz, não é pra falar, burro. Vai, continua. Segundo tempo. Os caras já voltaram com o Arboleda no lugar do Anderson Martins, não sei porquê. Provavelmente lesão, né? Deve ter sentido. Porque não tinha cartão, né? E o São Paulo, assim, forçando em cima dos nossos laterais, os dois já amarelados. E o Filipão trocou os dois laterais. O Vitor Luiz ainda sentiu o tornozelo, né? Mas eu acho que ele, se ele forçasse, ele continuaria. Mas o Filipão sentiu que os dois já estavam com a língua de fora, de tanto correr atrás dos laterais do São Paulo. Então ele resolveu reforçar. Troca os laterais. Os dois amarelados, os dois cansados, troca os dois. Por quê? Porque o Palmeiras não precisava fazer força para ganhar o jogo lá. O empate não era ruim. A gente não tinha que falar, puta, a gente tem que dar um jeito de ganhar o jogo. Vamos fazer uma alteração tática aqui para ganhar. Não. Ganhar se possível. Se empatar, tá ótimo. Como diz o Filipão, maravilhoso se empatar. Isso é escolarismo. É mata-mata, empatar fora, decidir em casa, sem o gol, sem a regra do gol fora ainda, empatar 0-0 é lindo. Se ainda tivesse a tal da regra do gol fora, o 0-0 não seria tão bom. Agora, não tem essa regra. Então, porra, empate é excelente. E então, ele só foi tentar alguma coisa ali no final, quando ele faltou 10, 15 minutos, né? Aí ele falou assim, ah, pô, o Lucas Lima no Goulart. E acho que ele está pensando em poupar o Goulart para Libertadores. Muito mais isso do que outra coisa. Tá? Por isso que ele tirou o Ricardo Goulart. Então, assim, eu vi o Filipão muito satisfeito com o resultado. O segundo tempo foi bem mais cauteloso das duas partes. Natural, normal, né? É, talvez o São Paulo pudesse ousar um pouco mais, mas aí eles pararam na limitação deles. O time deles até outro dia aí tava suando pra empatar com o São Caetano, né? Aí botou a molecada pra jogar ali. E conseguiu, né? Um padrãozinho de jogo ali, mas é fogo de palha. Porque essa molecada aí, assim, já 3 jogos. Dá pra estudar os 3 jogos e descobrir como parar esses moleques. Fácil. Eu até falei isso no preâmbulo do jogo de sábado. É diferente daquela molecada que o São Paulo tinha na década de 80, que você tinha lá o Miller, o Silas, o Sidney, corriam pra caramba, mas era uma molecada que tinha ali o suporte do Pita, do Careca, do próprio Márcio Araújo, que era o cabeça de área, que era uma espinha dorsal ali, mais experiente. Esse time de São Paulo não, esse é só moleque do meio pra frente, então não aguenta. Não aguenta. Não vai aguentar o Palmeiras no Allianz Parque. Muito difícil. Claro, futebol, futebol. Aliás, a gente não sabe nem como eles vão vir, né? Porque agora trocou o técnico. O São Paulo tá caprichando, né? Porque agora eles dão o time na mão do Cuca no momento decisivo. Eles vão mudar tudo. Agora que o time encaixou, agora que o time pegou algum padrão, eles vão dar a mão... eles vão tirar o Mancini e colocar o Cuca. Pô, segura o Cuca. Dá mais tempo pro Cuca, deixa o Mancini até o fim agora. Né? Se eu fosse o diretor de São Paulo, eu deixaria o Mancini. Agora que o time pegou a... Né? Porque não precisa de um fato novo agora, não precisa dar uma chacoalhada agora. Agora o time deles engrenou. Eu acho que trocar pelo Cuca... Aliás, lembra o Cuca quando começou aqui no Palmeiras? Como foi? 4 derrotas, sendo que uma foi de 4 pro Água Santa. Né? Foi assim que começou o Cuca. Por quê? Porque ele muda tudo. Então, assim, ou o Cuca chega e mantém tudo que o Mancini está fazendo, ou ele já começa o trabalho. Se ele já começar o trabalho, ele vai mudar tudo. Aí ninguém vai entender nada. Porque até os caras entenderem que eles têm que... O ponta tem que correr até a linha de fundo para marcar o lateral, no mano a mano, vai demorar. Eles, não é assim, né? E vão perder os primeiros jogos. Inclusive esse que é decisivo. Então, ou o Cuca mantém o esquema do Mancini, pô, mas se é pra manter o esquema do Mancini, deixa o Mancini. Por isso que eu não entendo, não tá fazendo sentido nenhum, mas isso é problema deles. Né? Então, o Palmeiras, eu acho que é ruim ficar chamando favoritismo, né? Aumenta a responsabilidade, mas não dá pra negar que o Palmeiras é favorito. Você pode se apoiar na história de que é um clássico. Ah, é um clássico. É um clássico, de fato. Então, clássico não tem favorito. É a única coisa que a gente pode falar. De resto, vai falar que o Palmeiras não é favorito? Lógico que é. Seria hipocrisia falar, não é favorito. Claro que é, meu. Pô, os dois times, olha, né, olha o que está acontecendo com cada time. Tem outro atenuante aí. Palmeiras, Libertadores, vai pra Argentina e volta. São Paulo tá descansando, tá vendo pela TV. Tá vendo a Libertadores pela TV, né, São Paulo? Então, tá bom. A gente pode usar isso a nosso favor pra falar que, equilibrado, não tem favorito. Mas tem, lógico que tem, é o Palmeiras. Então eu acho que sábado dá Palmeiras. Sábado não, domingo, né? Domingo, 16 horas, horário nobre do futebol. Na televisão. O Cuca falou que vai manter tudo. O que o Cuca fala não se escreve, né? Ele não vai falar, não vai abrir o jogo aqui agora. Então, o Goulart nem viajou, mas isso daí depois que, né? Depois que a gente ficou sabendo que o Goulart nem viajou. Então, inclusive, eu tenho até um esquema do que eu acho que vai ser o time amanhã. Amanhã, tá? Aliás, a gente pode até falar rapidinho do jogo amanhã. Bom, então a gente já finalizou o assunto do Campeonato Paulista, né? Depois a gente vai falar do VAR. Então o Palmeiras se prepara para o jogo da Argentina, né? Amanhã, 19h15, eu e Zaniolo estaremos aqui dos estúdios do Verdazzo transmitindo. E dois desfalques inesperados, né? Ricardo Goulart ficou para fazer foi avaliado fisicamente depois do jogo de São Paulo, falou assim, é melhor segurar. Então ele vai fazer um reforço físico, não foi para a Argentina. E o Gustavo Scarpa, que acabou perdendo a avó hoje, ele já estava na Argentina, voltou às pressas para o Brasil. Então a gente, claro, antes de mais nada, a gente se sensibiliza com o ser humano. E a gente deseja toda a força para a família, para o Gustavo, para a família dele. Né? Perdeu a vovó. Eu já também perdi minhas duas vovós. Não é uma experiência, né, que ninguém gosta. Mas todo mundo passa por isso, né? Então toda a força para o Gustavo e o Palmeiras, que use o seu grande elenco para suprir a perda, a enorme perda do Gustavo Scarpa. Já é uma perda enorme, porque já não teremos o Ricardo Goulart, agora também não teremos o Gustavo Scarpa. Então, o que fazer, né? Como é que a gente arma esse time para amanhã? Então aqui eu fiz um esqueminha aqui, vamos lá. Não tem imagem, tá? Vai ser só no... O que eu acho que o Filipão vai fazer, não é o que eu gostaria, o que eu acho que o Filipão vai fazer. Eu acho que ele vai de Everton. No rodízio de laterais, ele vai de Mike e Vitor Luiz. Ah, mas o Vitor Luiz jogou o último jogo, então. Mas o Diogo Barbosa, ele estava vindo de duas também. Então, no, na soma ali de tempo, é vez de Mike e Vitor Luiz. Dupla de zaga, ele vai com a melhor possível. Luan e Gomes, os dois estão prontos, né? Os dois participaram do treino hoje. O Luan já estava pronto, inclusive, para sábado, mas estava sem ritmo, o Filipão preferiu não arriscar. Mas uma hora tem que pôr, né? Senão não pega ritmo nunca. Então ele decidiu que agora é a vez e aquela coisa, né? De colocar junto da dupla preferida. Então a gente sabe que Antônio Carlos e Edu Dracena estão fazendo uma dupla fixa, Luan e Gomes fazem a outra dupla fixa, só mistura quando precisa, né? Quando não tem jeito. Então como... O Gomes não podia jogar no sábado por causa de uma lesão, que ele voltou do Paraguai com uma lesão no tornozelo. Aí ele preferiu deixar o Luan de fora também para não desmanchar a dupla Antônio Carlos e Dracena, que aliás foram bem. Né? A gente tinha receio, né, da dupla Antônio Carlos e Dracena, eles não fizeram um segundo semestre bom, mas esse ano estão indo bem. Esse ano está bem equilibrado. Os gols que o Palmeiras toma está equilibrado. Não é só a dupla Antônio Carlos e Edu Dracena que está levando gol como era no segundo semestre do ano passado. Então, assim, duas duplas levando poucos gols. Então, eu acho que foi isso que fez o Filipão escalar o Antônio Carlos em vez do Luan, que já poderia ter jogado. Então, amanhã ele joga com Luan e Gomes. Então, o Everton, Mike, Luan, Gomes, Vitor Luiz. Meio campo. A gente teve a notícia hoje de que o Moisés foi suspenso do resto do Campeonato Paulista. Né? Ele e o Gustavo Henrique dos Santos. Então é a Federação Corinthians de Futebol, né, fazendo das suas. Então eu acho que o Moisés vai pro jogo amanhã. né, diante dessa notícia, já que não vai jogar... Desculpa, não vai jogar o Campeonato Paulista. Então o Filipão vai aproveitar, descansar o Bruno Henrique e vai colocar o Moisés para jogar. E acho que vai com o Thiago Santos, porque o Felipe Melo também está numa sequência pesada de jogos. Então está na hora de ele dar uma descansada. E então eu acho que ele vai de Thiago Santos e Moisés. O Moisés, como ele tem uma característica de apoiar bem também, de ser um meia de ligação, eu acho que ele vai fazer um esquema bem móvel. É, de 4-2-3-1 sem a bola, ou de 4-4-2 sem a bola, né, aquelas duas linhas de 4, e 4-1-4-1 com a bola, com o Moisés avançando. E aí encaixa bem o Lucas Lima. Então eu acho que vai ser muito interessante se ele colocar Thiago Santos, Moisés, Lucas Lima, Dudu de um lado, Felipe Pires do outro. E eu acho que ele vai colocar o Felipe Pires para correr. Por quê? Porque o São Lourenço é um time que sai com a bola. É um time que vem com a bola. Não é um time que fica fechadinho lá atrás, esticando bola. Então eles dão espaço. E jogando em casa. Então é típico. É jogo de ponta veloz. Né? Palmeiras jogando fora de casa é típico. Com o Filipão ainda. Então eu aposto todas as minhas fichas que ele vai de Felipe Pires de um lado, Dudu do outro. E na frente o Daverson. Não acredito que ele vai manter o Daverson. Talvez até ele recorra ao Borja, porque o Borja é um jogo que ele gosta, né? O tipo de jogo que ele gosta, jogo de Libertadores, fora de casa. Talvez ele recorra ao Borja. Mas ainda acredito mais que ele vai no Daverson. Ele gosta mais do Daverson. Então esse é o time que eu acho que o Filipão vai escalar amanhã. Então, repetindo: o Everton, Mike, Luan, Gomes, Vitor Luiz, Thiago Santos e Moisés, Felipe Pires, Lucas Lima e Dudu e Daverson. Esse é o time que eu acho que ele vai escalar. Não é o que eu escalaria. Mas não acho muito ruim, não, hein? Não acho ruim esse time. Não, se eu fosse mudar esse time aqui, eu mudaria, sei lá, uma ou duas peças no máximo. Certo? Então vamos fechar o assunto do clássico, dos jogos, né? E vamos falar aqui do nosso novo parceiro. Você já fez sua declaração do imposto de renda? É, o limite é 30 de abril, você tem que fazer a sua declaração do imposto de renda, e é chato. É ruim de fazer e tem que entender de fazer, né? Senão o leão te morde. A gente sempre fala que o Verdazo é patrocinado pela torcida do Palmeiras. E a Aracom Contabilidade, ela é a torcida do Palmeiras. É um espectador do Verdazo, do Periscatso, como vocês, que assiste o programa e fala assim: ah, eu vou me comunicar com esse pessoal aí do chat, o pessoal que está aí assistindo. É, então é palmeirense patrocinando palmeirense oferecendo serviço para palmeirense. Então o Júnior da Aracom, um dos sócios da Aracom, entrou em contato comigo e inclusive falou assim: ó, já faz a sua declaração aqui comigo. E eu já mandei tudo para ele já fez rapidinho, a gente resolveu. Eu já sei o quanto eu vou receber de restituição. Como a gente fez rápido, provavelmente eu vou receber num dos primeiros lotes da restituição, né? Então, recomendo fortemente o trabalho da Aracom Contabilidade. Então, você entra em contato aí nos contatos que estão aí na tela. O site é o aracomcontabilidade.com.br. O e-mail é o contato@aracomcontabilidade.com.br. De novo, contato@aracomcontabilidade.com.br. Ou você vai direto no WhatsApp, né? Que é o que todo mundo faz, né? Mais fácil hoje. Então, o WhatsApp, o número é 44-3034-1568. Fala com o Júnior. Qualquer que seja o meio que vocês forem falar com eles, fala que viu aqui no Verdazo. Ó, quero fazer minha declaração de imposto de renda aí com vocês. Vou mandar por e-mail meus documentos, vocês fazem e entregam. Pode fazer, tá, gente? Pode fazer, que o Júnior vai fazer direitinho. Tá? Não, ah, mas é Maringá. Não interessa quem é Maringá. Você faz tudo online hoje. Né? Você não vai no escritório de contabilidade levar seus papéis ali pro contador. Então manda online. Se é em Maringá, se é na China. Se o cara sabe fazer, ele faz. E o Júnior sabe. Toda a equipe da Aracon sabe. Vocês vão estar em ótimas mãos. Valeu! Aracon Contabilidade. O Verdazes é patrocinado pela torcida do Palmeiras. Muito bem. Vamos lá. Vamos para a pauta. Olha lá. Ah, o VAR é ruim. O VAR não funciona. O VAR é uma merda. É. Não é o VAR que é ruim, gente. É quem opera o VAR. Você vai... Quando o juiz, antes de existir o VAR, o juiz roubava a gente. Você xingava o apito. Ah, esse apito é ruim. A bandeira é ruim. Não, é quem levanta a bandeira. É quem sopra o apito que é ruim. O VAR é uma ferramenta. Então quem opera o VAR que é ruim. Então o Palmeiras está sendo roubado pelo VAR. Ah, mas foi pênalti. É, mas não foi pênalti. Não foi pênalti. Olha, eu vou falar para vocês que esse é um dos lances mais difíceis que eu já vi em mais de 40 anos assistindo jogo de futebol. Então a discussão não é se foi pênalti ou se não foi. Eu fiquei com muita impressão de que não foi por muito tempo, aí eu vi várias vezes de novo, comecei a achar que foi, e nesse momento eu estou em dúvida. Eu não sei se foi. Mas o fato é que essa deixou de ser a principal discussão, porque houve uma interferência. Dessa vez não é externa, porque o VAR está oficializado, mas continua sendo uma interferência. Porque agora a discussão é, como é que utiliza esse VAR? Há quem diga que o que eles fizeram no sábado está dentro da recomendação da FIFA, é discutível. É bem discutível. Agora, o Filipão, eu acho que ele matou a charada na entrevista depois do jogo. Do jeito que eles estão usando o VAR, quem apita o jogo é o cara da cabine, não é o cara do campo. Porque o cara da cabine, ele está fazendo o papel do quarto árbitro. O quarto árbitro, ele tem esse poder de chamar o árbitro, falar assim, você não viu aquilo ali? Porque ele é da equipe de arbitragem de campo. O VAR não tem esse poder. O VAR é o cara que vai selecionar as imagens e vai colocar à disposição do juiz e vai recomendar para ele em casos de erro crasso. O que, que é o erro crasso? É, a bola entrou, a bola não entrou. Está impedido, não está impedido. Erro objetivo. Erro subjetivo, erro de interpretação, é o juiz que tem que errar sozinho. Pô, mas o VAR é um sistema que tem que aperfeiçoar a arbitragem. Não. Então, peraí. Até é. Só que você não pode tirar a autoridade do juiz. E o que o VAR está fazendo é tirar a autoridade do juiz. Você não sabe o que foi falado. Né? Se liberassem o som, aí já ficava um pouco menos nebuloso. Foram 4 minutos entre o lance e a anulação. Você vê como eles não sabem o que fazem. Eu já falei, né, antes. A bola estava em jogo. O juiz parou o jogo, marcou pênalti. Depois não é mais pênalti. Onde que tem que voltar a bola? Bola ao chão? Onde o Dudu caiu? Na marca do pênalti. Não foi. Ele deu a bola na mão do Thiago Volpi. 4 minutos parado, ele deu 46. Ele foi até os 47. Ele ignorou. Ele estava tão perdido que ele ignorou até isso. Um abraço pro Cristiano Andrade. Que também está ponderando aqui que. No jogo contra o Cruzeiro eles nem olharam o VAR. Bom, eu não sei o que aconteceu no jogo do Cruzeiro. Agora, o que a gente vê é que está faltando critério até para o VAR. Porque no jogo contra o Novo Horizontino, teve pênalti para o Palmeiras. A bola bateu na mão. do cara do Novo Horizontino e o VAR marcou o pênalti. Ontem a bola foi igualzinho na mão do Fagner e não teve pênalti. Aliás, teve um lance de mão também no primeiro jogo e pênalti contra o Palmeiras. Não foi isso? Já não tô lembrando mais. Ah, é, pênalti. O Fernando Prass pegou. Isso mesmo. Então, caramba. Tudo que vem da Federação Paulista parece que vem contra o Palmeiras. Parece que não vem, né? Aliás, a gente tá avisando isso desde a Copa São Paulo. O que roubaram o time do Palmeiras na Copinha? Foi tão absurdo. E a gente já avisava lá na Copinha, nas transmissões, lá em janeiro. Falava assim, olha o que essa Federação Paulista está fazendo com o Palmeiras. Tudo que vem da Federação Paulista é contra o Palmeiras. Então, é o Paulistinha. Então a gente não está falando que é o Paulistinha porque a gente perdeu. Não, a gente a gente é o melhor colocado. Se o Palmeiras avançar a final, tem a vantagem de decidir em casa. Quer dizer, o Palmeiras está na melhor posição possível que poderia estar. Só poderia estar melhor se tivesse ganho o jogo da ida. Mas está com vantagem para avançar a final. E se avançar a final com qualquer resultado, já vai ter a vantagem. Por quê? Porque o Santos perdeu ontem. Então, não estou falando que é Paulistinha porque já perdemos. Nós vamos perder. E nós não vamos perder dentro do campo. Pode até acontecer de ser uma vitória, uma derrota limpa. Mas tudo indica que vamos ser roubados. Então agora o delegado Olim tirou o Moisés do reto do Paulista. Pra quem não lembra, vamos contar a história direito. Teve lá uma alteração lá entre o Gustavo Henrique, o zagueiro do Santos, e o Moisés. Pô, se desse amarelo pros dois, tava tudo certo. Né? O jogo da Copa do Brasil no ano passado... Mas aí não é Federação Paulista, né? Daí é CBF. Né? Aquele gol do Antônio Carlos que foi roubado. Nos foi roubado o gol, né? No último minuto do jogo. Mais um abraço aí pro Cristiano. Aliás, vocês podem fazer superchat para fazer pergunta, tá, pessoal? Ai, perdi o raciocínio que eu tava falando. Ajuda aí. Ajuda aí, gente. Ah, nós vamos perder o campeonato. Nós vamos ser roubados. Então eu tava falando da Copa São Paulo, do Campeonato Paulista. Já fomos roubados várias vezes na fase de classificação. Você vê a predisposição da federação em roubar a gente. E agora tiram o Moisés do jogo. Tiraram o Moisés. Então ele teve lá um problema com o Gustavo Henrique. Se desse amarelo pros dois, tava bom. Não ia acontecer mais nada. O juiz resolveu expulsar. Aí o Palmeiras, onde que o Palmeiras deu mole? O Moisés foi expulso do último jogo, foi suspenso o julgamento, né? Foi antes do último jogo da fase de classificação contra a Ponte Preta. Pô, deixa cumprir contra a Ponte Preta, cumprir um jogo, acabou. O Palmeiras entrou com efeito suspensivo, não sei por que cazzo. Não precisava. A verdade é que não precisava entrar com efeito suspensivo. Pra jogar contra a Ponte Preta, aquele jogo lá, que foi todo mundo com um monte de reserva. Né? O que que o Moisés, né? Então que cumprisse. Aí então o Palmeiras deu mole nessa. Eu acho que deu muito mole. Mas, de qualquer forma, foi remarcado e hoje foi o julgamento. 4 jogos. 4, é palhaçada, né? É assim, só não deram 3 para não dar na cara que é para tirar do jogo contra o Corinthians. Eles estão fazendo de tudo pro Corinthians ser campeão de novo. Então, assim, nós vamos perder. E eu tô com, assim, dá uma angústia saber que a gente vai perder o título em casa pro Corinthians de novo. Não porque a gente vai perder deles, não é porque a gente vai amarelar pra eles, porque eles vão roubar a gente. Eles vão fazer alguma coisa pra roubar a gente, não vão deixar a gente ganhar. Ou a gente enfia 5, que nem a gente fez com o Novo Horizontino, que é pra não ter jeito. Ou eles vão roubar a gente, eles vão roubar a gente. Tá escancarado isso já. Então a gente tem que ser muito, muito, muito, muito melhor. E não é assim, derby não é assim. Ah, vou ser muito melhor. Às vezes até sai, mas não é toda hora. E nós temos muito mais time que eles, temos. Temos condição de dar um pau neles, temos. Dá pra ganhar? Dá, mas é difícil. Contra a equipe de arbitragem agora tem 10, não são mais 3. Lembra que a gente falava que é 14 contra 11? Agora é 21 contra 11. Tem 10 na equipe de arbitragem. 10. Entra na página da federação e vê lá. Arbitragem, tem 10. Tem 5 no campo e 5 na cabine do VAR. Então, assim, Paulistinha, a Federação Paulista é um lixo. A Federação Paulista de Futebol é uma entidade asquerosa. E só que a gente depende deles, infelizmente. A gente precisa se manter filiado a eles se quiser jogar alguma coisa. Se a gente dá um foda-se para a Federação Paulista, a gente não pode jogar mais nada. Ah, desfilia da Federação Paulista. Daí não pode jogar campeonato da CBF, não pode jogar campeonato da Comebol, não pode jogar nada. Então, tem que jogar. O único jeito é criar uma liga nova entre os clubes. Os clubes, todo mundo sai, vamos fazer uma liga nossa aqui. A gente que organiza. Ah, eu sou a CBF, foda-se. Aí, acaba a CBF, né? Cria uma liga nova dos clubes. E aí, essa liga se filia à Comebol, aí vai dar pau político também. Por quê? Peraí, como que é isso? Eu só reconheço a CBF, a Comebol pode dizer. Então vai uma série de passos aí até essa independência acontecer, e para isso os clubes têm que estar unidos. Sabe quando isso vai acontecer? Talvez até aconteça, mas vai demorar. E não com esses presidentes que estão por aí. Tá tudo com o rabo preso, tudo devendo para a Globo, que é parça da CBF. Então, no curto prazo, esquece. Certo, pessoal? É, o Humberto tá falando aqui. Aliás, vamos colocar vocês aqui. Sei lá. Então, aí vocês. É a vez de vocês. O Humberto tá falando assim, não vão nem deixar acontecer. Vão tirar a gente no domingo. A gente vai ser eliminado pelo São Paulo. Pode ser também. Pode ser. Pode ser que eles já deem um jeito da gente nem passar de São Paulo, que é para não ter toda essa discussão. Né? Aí vai ter um São Paulo e Corinthians da final, que é o clássico que eles amam. Né? Pois é. Conseguiram acabar com o melhor estadual do país disparado. Carlos Eduardo Magalhães, é papo de perdedor. Papo de perdedor o caralho, meu caro Carlos Eduardo. Papo de perdedor o caralho. Você tava lá no Allianz Parque? Duvido que você tava lá para você falar um absurdo desse. Você me desculpa. A honestidade e a sinceridade aqui, mas papo de perdedor é o caralho. Eu tava lá, e eu acho que muitos dos que estão aqui no chat estavam lá. E se você falar que não foi uma palhaçada, uma vergonha o que foi feito no dia 8 de abril do ano passado, você me desculpa. O Marcel tá falando que a federação esse ano tem um reforço da Globo. Pois é. Na verdade já teve o ano passado, né? Só que agora eles deram um jeito de colocar dentro da regra. Não é que tá legalizado, né? O reforço da Globo. Ele faz parte do recurso. Tira esse babaca aqui, Cristiano Ronaldo. Boa, Lisandro. As provas foram mostradas pela Kroll. A Kroll botou todas as provas ali. Eles que consideraram as provas inconclusivas. Claro, o próprio tribunal da federação. E depois o STJD, que é da CBF. Claro. Agora, o Palmeiras poderia ter ido para a corte da FIFA. Não foi porque não quis. Deveria ter ido, na minha opinião. Agora, as provas tinha, sim, senhor. Claro que tinha. É só o que me faltava agora. Entrar uma porra de um corintiano aqui e falar que ele não foi roubado no passado. A César Silva tá falando assim, ah, se a Esporte Interativo e a Record se unirem e comprarem a Fox, e todo mundo se une, é, dá para fazer essa... Com o auxílio, fazendo ali tendo ali por trás a força de um conglomerado de comunicação, tem mais chance de acontecer. Mas, por outro lado, você também fica refém de outra Globo, né? Não é o ideal. Talvez isso seja bom para acelerar o processo, mas a situação passa a ser... Só muda as moscas. Entendeu? Então, eu não acho isso... Se a ideia é resolver o problema do futebol brasileiro, eu acho que não é o melhor caminho. Tem que ir pelo caminho mais difícil, mas que é o caminho certo. Você não tem que ficar refém de nenhum conglomerado de comunicação, não. A imprensa passa pano para os roubos e diz que são roubos para o bem. É, pois é, eles falam assim, não, é, mas estão fazendo isso para fazer justiça, porque não foi pênalti. Bom, primeiro que ninguém, eu duvido que alguém consiga afirmar com 100% de certeza que foi ou que não foi pênalti, porque o lance é muito difícil. O lance teve até piada, né, nas redes sociais. Ah, agora os caras pegaram e mediram a velocidade de cada um, mediram a força que o Reinaldo fez a carga em cima do Dudu com o dinamômetro virtual e decidiram se foi força suficiente ou não. Que é interpretativo. Como é que você vai definir se o toque do Reinaldo teve força suficiente para deslocar o Dudu ou não? É interpretativo. Né? É totalmente interpretativo e é muito no limite. Assim, por experiência que a gente tem de anos e anos e anos. Eu acho muito no limite. Tanto para um como para outro. Pode ter sido, pode não ter sido. É muito, muito difícil o lance. Eu achei. Essa minha... Aí vem um filho da puta escrito corintiano ao contrário. Ainda bem que os estagiários estão espertíssimos. Então, o Salvo diz que foi. É uma opinião, né, cara? Eu acho... que eu falei. Na hora eu fiquei achando que não foi. Depois achei que foi. E hoje eu não sei. No ano passado teve isso, né? Foi marcado o pênalti. Não tinha VAR, não tinha nada, não tinha nada que voltar. Aí, meu, o delegado da Federação Paulista entrou no gramado. Você quer coisa mais absurda do que isso? E aí o cara manda voltar? E aí o moral do time foi pro chão. O lance aconteceu com 25 minutos do segundo tempo. 20 minutos o Palmeiras parou de jogar. E o Palmeiras estava amassando o Corinthians. Não teve mais jogo. Né? O moral do time vai pro chão. O próprio estádio fica em estado catatônico, né? Parecia que a gente estava jogando sem torcida. E na hora de bater os pênaltis, pô, você não consegue botar a cabeça. Pênalti é 80% mental. Acabou. Perdemos nos pênaltis. Então foi muito roubado ano passado. Muito, muito. Foi um assalto, foi uma vergonha. Por isso que... E o comportamento do Corinthians foi um comportamento canalha, um comportamento de que não é rival. Eles deveriam ter vergonha de ganhar um campeonato do jeito que ganharam. Deviam se envergonhar e deviam assim ter recebido a taça ali com comedimento e respeito ao local onde eles estavam, sabe, jogadores, o respeito aos colegas de profissão, respeito ao público. Sabe? Não. Ganharam, comemoraram, tiraram sarro, adesivaram a porra toda. Então por isso que viraram inimigos. O Corinthians hoje é um clube inimigo, tanto quanto São Paulo. É inimigo. Porque rival que respeita um ou outro não faz o que o Corinthians fez. Primeiro de arquitetar tudo com a Federação Paulista. Ah, como é que você sabe que foi o Corinthians? Pô, a Federação Paulista olhou pro Corinthians e falou assim, ah, você é bonito, eu vou dar o título pra você. Pô, com o André Sanches. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Que mais? Que mais? Que mais? Na semi da Copa do Brasil de 2018, ano passado, contra o Cruzeiro, fomos prejudicados praticamente da mesma forma. A falta que aconteceu no ano passado não foi revista pelo VAR. E um gol nosso foi anulado contra o Cruzeiro. Agora tem que revisar Então, dá pra voltar. Vocês querem começar a contar a história antiga aqui? Pô, lembra o jogo contra o Cruzeiro no Brasileiro de 2017, o gol do Borja que foi anulado? Que o Palmeiras tava colando no Corinthians? Bem naquela semana que o Neto deu aquele chilique? Não vai dar! Não vai dar! Eu vou perder pro Palmeiras! Aí o Palmeiras era só ganhar do Cruzeiro e ganhar do Corinthians que passava o Corinthians, né? Eles roubaram o Palmeiras contra o Cruzeiro, roubaram o Palmeiras contra o Corinthians, né? O Daronco. O Eber roubou a gente contra o Cruzeiro, anulou o gol do Borja, e o Daronco roubou a gente contra o Corinthians lá no Itaquerão. Em pontos corridos os caras conseguiram roubar um campeonato nosso e dar pro Corinthians. Pontos corridos. Vamos lá. Pode fazer superchat, viu? Aliás, teve mais um aqui que eu deixei passar. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Vou resgatar. O Marcel. Ah, não. Eu falei, né, Marcel? Obrigado, viu, Marcel? Everaldo pergunta. Qual a opinião sobre as pesquisas que medem a dimensão das torcidas? Apesar de polêmicas, os diversos institutos dão recorrentemente os mesmos resultados. Palmeiras em primeiro, Gambá em segundo, Bambi em terceiro, Palmeiras em quarto. Então, qual é a pergunta que eles fazem? Que time você torce? Na década de 90 e até um pouco na década de 2000, São Paulo conseguiu aumentar bastante sua torcida. Mas foi numa época em que começou a se transmitir muito futebol pela televisão. E aí muita gente que não se envolve com futebol acaba assistindo futebol mesmo sem se envolver. Principalmente antes da TV a cabo ficar popular. Então, década de 90, o São Paulo conseguiu bastante torcida. Porque a TV a cabo não era popular. E as transmissões passaram a ser recorrentes. Até a década de 80, gente, era dificílimo você assistir um jogo na TV. Passava, assim, um jogo por semana e olha lá. E às vezes passava jogo do Rio. Pra ver o Palmeiras na TV, nossa, era complicado. Era tudo no radinho. Se não fosse no estádio, era radinho. Ver o Palmeiras jogar fora de casa era chato. Difícil. E vale para todos, né? Para todos os times. Passava muito pouco jogo. Hoje você vê todos os jogos. Só você ter a TV a cabo ali e comprar o pacote. Aliás, nós não precisamos mais do PFC, né? O Palmeiras não assinou ainda com o PFC. Não, se o Palmeiras passar para a final da do Campeonato Paulista, vai passar na TV aberta. E Libertadores é outro contrato. Copa do Brasil é outro contrato. Brasileiro. Eu não vou assistir pelo PFC, né? Não preciso. Então, eu acho que quem já quiser cancelar o PFC, só se quiser manter, né? Agora, quem tá só por causa do Palmeiras, tá jogando dinheiro fora, porque não vai mostrar o Palmeiras mais no PFC. A não ser que assine de novo. Então, se eu fosse você, eu cancelaria o PFC. Aí, se o Palmeiras assinar, assina de novo. Mas estava falando da pesquisa, né? Então a pesquisa, assim, que time você torce? Ah, é São Paulo. Tem muito, a torcida de São Paulo é muito assim, é só você ver a média de público pagante. Eles não são torcedores, eles são simpatizantes. Então na hora de responder a pesquisa, quando você fala assim, que time você torce? São Paulo, Tricolor. Esse cara vale o mesmo do que a gente que... Dá taquicardia quando fala Palmeiras. Palmeiras. Né? É o mesmo valor. Vale um. Então é por isso que a torcida de São Paulo costuma aparecer com mais. Agora, quem participa mais? Quem vai mais no estádio? Quem consome mais? Quem participa mais na internet? Palmeiras dá um pau na torcida de São Paulo. Mas um pau. Então, assim, o que eu acho das pesquisas é que elas são mal construídas. Que elas não quantificam o envolvimento do torcedor. E se essas pesquisas servem de base para patrocinador, para verba de televisão, tá errado. Acho que essas pesquisas elas têm que ter uma, um mecanismo para ponderar o envolvimento do torcedor com o clube. Aí você consegue dar uma dimensão maior de que torcida apoia mais o seu time. Né? Porque afinal de contas você vai fazer uma pesquisa para quê? Para saber o número. O número sozinho não diz nada. Para que serve ter a maior torcida se é uma torcida que não apoia? Eu quero saber quem tem a maior torcida para saber quem é mais apoiado. Ah, o Palmeiras é muito mais apoiado que o São Paulo, você pode ter certeza absoluta disso. O VAR pode não conseguir deixar o jogo mais justo, mas escancara, expõe quem está mal intencionado, não. É verdade. O VAR é um instrumento a mais para a gente. Para a arbitragem que rouba, ter que. É um obstáculo a mais para a arbitragem mal intencionada. Dá para manipular? Dá. Tanto que eles estão fazendo. Mas é um obstáculo a mais. E fica mais escancarado, como você disse. Porra, os caras estão manipulando o sistema do VAR. Estão usando o VAR de um jeito que não é para usar. Para justificar ainda. O pior é isso. Esse VAR no Brasil não dará certo. Não concordo com você, Carla. Não concordo com você. O que é dar certo? Acabar com os erros de arbitragem? Não, isso realmente não vai acabar. Mas o VAR não é feito para isso. O VAR é feito para diminuir a chance do juiz errar porque não viu. É para isso que serve. Diminui a chance do juiz errar porque não viu. O que eles estão fazendo é aumentando a chance do juiz favorecer quem ele quer num lance interpretativo. Estão usando errado. A imprensa tem que fazer pressão, as torcidas têm que fazer pressão para que isso seja corrigido. Na Copa do Mundo funcionou certinho. Dá para fazer, dá para usar direitinho. Agora tem que fazer pressão. Temos que arregaçar esses caras até eles terem medo de fazerem isso e não poderem sair na rua. Por que os gambás têm essa torcida toda, Conrado? Porque eles têm muito. Tiveram muito o apoio da imprensa. Por muito tempo. Essa história de time sofrido, time do povo, o marketing popularesco deles fez. E também, óbvio, um pouco de culpa nossa. Né? Porque até a década de 70 era pau a pau a torcida do Palmeiras com a do Corinthians. Pau a pau. E a partir da década de 70, meio da década de 70, que era pau a pau, eles ganharam aquele título de 77, saíram da fila de 23 anos e começaram a ganhar título. E o Palmeiras entrou na fila. E aí a imprensa corintiana, durante aqueles 16 anos, deitou e rolou. E o Palmeiras só levou pancada. Passou a ser o time dos trouxas, time dos otários, time que só leva pancada. Time do derrotado. E toda aquela mística, democracia corintiana, esses Juca Kfouri da vida, sabe? Esses caras que glamourizaram a origem popular do Corinthians, como se a origem do Palmeiras não fosse popular também. Então teve muito, muito, muito papel da imprensa, que desequilibrou essa balança a favor do Corinthians. Um abraço pro Fernando Rossi, que está falando aqui pelo Superchat, que sem o Palmeiras na TV aberta, vai acontecer uma super exposição dos gambás e com isso eles também irão cancelar o PFC, pois a Globo transmitirá quase tudo. Também tem isso. Também tem esse efeito colateral aí. E a Globo sabe disso. Por isso que eu acho que vai haver o acordo. Eu acho que vai. Porque até os 45 do segundo tempo pode assinar, né? O que é os 45 do segundo tempo? A véspera do jogo. Pode assinar. Então, o que eu acho é que está tendo uma queda de braço. É uma negociação de preço. Está longe ainda do que um está oferecendo, o outro aceitar. Mas essa distância vai diminuir, os dois vão ceder e vai chegar no acordo, porque é ruim para os dois se não sair o acordo. É muito ruim para os dois. Então, eu acho que o acordo vai sair. A imprensa não falou nada do pênalti do Fagner, né? Vocês estão falando aí do VAR ainda. História de fazer desafio. Eu não sei se... Porque a dinâmica não é a mesma, né? A história do desafio do vôlei, o desafio do tênis. A dinâmica é diferente do futebol americano. Porque lá, nesses esportes, o jogo para, né? O jogo é picotado. No futebol, o jogo é corrido. A dinâmica é outra. Eu acho que não é... Acho que não. Pode ser assinado depois que começa, disse o João Henrique. O papel aceita tudo, né? Você faz um acordo, você bota uma cláusula lá, você bota alguma coisa, faz um acerto no preço ali. Eu acho que pode, acho que nada impede. O Atlético Mineiro não está embaçando com a Globo. Ô, Mordifronha, você tá perdido, hein? O Atlético Paranaense já roeu a corda na semana passada. Só tem o Palmeiras. O Palmeiras está sozinho agora. Vitor Carvalho. Vou falar de novo. Ai, e se o Palmeiras vender o jogo avulso? Por exemplo, o jogo contra o Flamengo vende por um preço fixo. Não adianta. Para você poder vender o direito de um jogo, os dois têm que vender. E o Flamengo já vendeu para a Globo. O Palmeiras está sozinho. O Palmeiras não pode vender o jogo para ninguém, porque o Palmeiras não joga sozinho. Tá? O que o Palmeiras fez foi, para a TV fechada, uma parcela de 8 clubes ali vendeu para o Esporte Interativo, para a Turner. Então, os jogos entre esses 8 vai passar no Esporte Interativo. Quem são esses 8? Palmeiras, Santos, Inter, Bahia, Atlético Paranaense, Fortaleza, mais 2. Jogos entre esses times, então Palmeiras e Santos, Palmeiras e Inter, Palmeiras e Fortaleza, tudo vai passar na TV fechada, na Turner. Só. Na TV aberta, por enquanto, não vai poder passar, porque o Palmeiras não fechou com ninguém. Todos os jogos vão passar, menos os do Palmeiras, porque todo mundo fechou com a Globo. E no pay-per-view, mesma coisa. Todo mundo fechou com o Premier. Menos o Palmeiras. Então, a torcida do Palmeiras só vai ver o Palmeiras em 14 jogos do Campeonato Brasileiro. Claro, tem a opção de ir pro estádio, né? Mas pela TV, só 14 jogos do Palmeiras vão passar na situação atual, como está agora. O Palmeiras não pode vender para ninguém. Felipe está falando, perguntando se eu já percebi que grande parte dos jornalistas esportivos estão abrindo seus próprios canais no YouTube, estão percebendo que os canais esportivos vão passar por momentos difíceis em breve. Eu não sei se é essa a intenção, eu acho que eles querem mais liberdade para falarem o que quiserem. E estão aproveitando a tecnologia para fazer isso, como a gente já aproveita há muito tempo, né? Meu amigo Felipe Faraone, quando isso acaba, essa roubalheira? Com relação à Federação Paulista, eu acho que isso passa por mudar a diretoria da Federação Paulista. E isso não acaba tão cedo, porque é uma máfia, né? O Maurício Gagliotti, pelo que eu conheço, pouco que eu conheço dele, até enquanto ele for presidente, não vai acabar. Talvez quando a Leila assumir, isso vai acontecer daqui 2 anos e 9 meses. Talvez ela direcione a política, o relacionamento com a Federação Paulista de outro jeito. Temos que lembrar que neste momento o patrocinador do Campeonato Paulista é concorrente direto da Crefisa. Também tem isso. Ou você acha que o patrocinador vai estar feliz de ver um time escrito Crefisa, né? Que é o concorrente direto deles levantando a taça. Deve ser ruim, né? Alguém falou de Cartola aí? Ah, foi o Bruno. O Bruno tá só me provocando. Você é um palhaço, né, Brunão? A Carla tá perguntando a expectativa para o jogo de amanhã. Qual seria a sua escalação? Já falei, Carla. Já falei. Você chegou atrasada. Depois você volta aí e você assiste. Isso se o Paulo Nobre deixar, disse o Marcos Carçado. Paulo Nobre tá curtindo a vida dele, viajando, correndo de rali. Olha para ele voltar atrás nisso aí, esquece, não vai rolar. Certo, pessoal? Então, certo. Eu vou fazer o pré-jogo agora, tá? Vou colocar no site, espero que vocês prestigiem. E amanhã, então, a partir das 19 horas, eu e Zaniolo estaremos transmitindo ao vivo aqui dos estúdios do Verdazzo a partida entre San Lorenzo de Almagro, time do Papa, contra o Palmeiras. Palmeiras desfalcado, Palmeiras cheio de desfalques, mas mesmo assim vai um time muito forte lá para brigar com o San Lorenzo. Eu acho que dá Palmeiras. O time de San Lorenzo é um time fraco. É, limitadíssimo, tá passando sérios problemas no Campeonato Argentino. Tem camisa, tem história. Acho que é o único fator que pode complicar a vida do Palmeiras amanhã. Mas certamente eles estão se borrando de medo de jogar com o Palmeiras. O Bruno quer saber se ano que vem a gente joga Paulista com o time completo. Porra, você tá perguntando do Paulista do ano que vem, cara. É muito difícil, calma. Vamos ver como é que acaba a relação do Palmeiras com a Federação Paulista este ano. Né? O quão grave vai estar o conflito. De qualquer forma, completo não, porque o Moisés está suspenso de qualquer jeito. Então, já respondendo a sua pergunta, objetivamente, completo não, porque o Moisés já foi suspenso 4 jogos. Então, não vai poder jogar o começo do Campeonato Paulista do ano que vem, nem que queira. Beleza? Valeu, rapaziada. Então, amanhã a gente se encontra novamente. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela companhia. Saudações alviverdes a todos.